Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The truth is out there, Agent Splinter. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Quarter speed. I got a bad feeling about this. Para nerd. Para nerd. Saudações coelísticas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre de Master e este é o 104º episódio do Paranerd, um podcast para nerds. Vivo sempre falando e brincando na sua imaginação. E neste episódio eu trouxe dois queridos amigos para falarmos sobre um dos ícones da indústria quadrinística brasileira. Estamos falando de nada mais, nada menos do que a Turma da Mônica, de Maurício de Souza. Oh, Paranerdia novamente fazendo conluio com um bando de podcasts de quadrinhos, graças à iniciativa da galera do Quadrim. E esse ano resolvemos homenagear Maurício de Souza e Companhia Limitada. Então aqui o Paranerdia vai fazer um apanhado geral a respeito da Turma da Mônica. Para falar a respeito de Turma da Mônica, eu não poderia chamar ninguém mais, ninguém menos do que meu quadrinhologista de estimação, senhor Matheus Vale. E aí, Teteus, como é que você tá? Saudações, Alexandre, saudações, ouvintes, e eu tenho certeza que o Cebolinha é esquizofrênico. Além de disléxico, né? É. Ele vai descobrir isso depois, por quê? E além do meu querido quadrinista, do meu quadrinhologista Matheus, eu trouxe também diretamente do J-Wave, o podcast de cultura nerd e japonesa, o senhor Juba-kun. Fala, Juliano. Opa, estamos aqui, né? E logicamente que, tipo assim, é ano de 80 anos, né? Do Maurício Souza, então é ano que vai sair material pra caramba, né? Os encadernados, tem encadernado novo com 25 desenhistas novos. Acho que, assim, é um ano bem repleto, né, de produções do Maurício Souza. Seja Turma da Mônica Jovem, Turma da Mônica Normal, seja livros da LPM. Então, tipo assim, o que não falta mesmo é material para se falar do Turma da Mônica. Muito bom, muito bom. Voltaremos daqui a pouquinho para falar isso e muito mais a respeito do Turma da Mônica, depois dos recados. E aí, voltamos, mais um podcast. Tô cumprindo pelo menos aquela promessa, né, de ter um Paranerdia por mês. Esse aqui é o Paranerdia de fevereiro. Tcharam! Muito bem. Se você quiser comentar ou mandar uma informação qualquer a respeito do assunto do podcast deste mês, mande-nos e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br ou vá até o nosso site www.paranerdia.com.br, deixe um comentário no post deste episódio, ou também pode nos mandar um recadinho via Twitter no @paranerdia, ou ainda nos mandar um salve lá pelo facebook.com/paranerdia. Os links para todos estes métodos de contato estarão, obviamente, no post deste episódio. Antes de mais nada, Eu quero dar um agradecimento especial ao meu querido ouvinte, o Gilberto Falasque, porque graças a este puto e a equipe dele do Quadrinhologia BR, direitos ainda sob pendência, a edição deste mês saiu, porque ele foi editado pelo Gilberto e pela equipe lá do Quadrinhologia BR. Visitem o canal do YouTube deste puto, que é bem bacana, falando sobre quadrinhos, em homenagem ao meu Quadrinhologia daqui do Paranerd. O link estará, obviamente, no post deste episódio. Vamos então agora aos comentários do episódio 103, que foi a maravilhosa entrevista que fiz com o nosso querido Eduardo Baião, lá do WeCast. O primeiro cidadão que nos fez um comentário foi o Alexandre. Oh, não, mas não fui eu, foi um outro Alexandre. E esse outro Alexandre disse, aê! Então, muito obrigado, Alexandre, por esse seu maravilhoso comentário. Muito bom mesmo, excelente. Outro comentarista foi o meu querido amigo Fernando Mondo. E o Fernando Mondo nos disse o seguinte. Agora que eu vi, posso agradecer pelo ótimo cast. Eu, como programador, gostei muito de ouvir a experiência de Eduardo com o aplicativo. Pena que sou um infeliz proprietário de Windows Phone, então não posso tentar o WeCast. Valeu e que venham os próximos casts. Bom, eu não posso falar a respeito do Eduardo, mas eu acho que ele deve ter alguma pretendência de fazer um e-cast para o Windows Phone. Mas vamos perguntar para ele qualquer dia desses. Outro cidadão que nos mandou um excelente comentário foi meu querido Maurício Birotti. O que é que o Birotti falou? Parabéns pela entrevista. Ficou bem legal o episódio. Nunca usei o WeCast e, como um amigo meu costuma me chamar, sou um dos três usuários de Windows Phone. É, você, o Mondo, que falou agora há pouco, e outra pessoa qualquer, né, Birotti? Muito bem, então. Pergunto, quando sai uma versão para o nosso tão amado sistema? E eu repito, não faço a menor ideia. Um grande abraço a você, Nerdmaster, ao Eduardo Baião e ao Fat Frog. Vida longa e próspera e que a força estejam com vocês e a Lance. Muito bom, brigadaço, Maurício. Obrigado mesmo pelo comentário. E o último comentário é do nosso mais recente contratado, o editor do Paranerd, Gilberto Falasque, do Quadrinhologia BR. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, e o Rec te parta também, Gilberto. Nerdmaster, eu ainda não tenho essa cultura de ouvir podcasts por aplicativos. Ainda sou daqueles que baixo o programa e vou ouvir no som do carro. Mas é muito legal entender um pouco desse processo criativo dos caras da WeCast. Opa, boga em Pernambuco não é só um palavrão. Como é um palavrão extremamente pejorativo e ofensivo. Apoio totalmente a mudança. É, porra. Era querer demais, né? Em algum lugar esse boga não tinha que fazer. Aproveitando o ensejo de jabá, mais uma vez tem o link do Quadrinhologia BR, que lá vai. www.youtube.com/quadrinhologiabr. O link eu já falei, tá aqui no post. Então, ouvinte, vai no post, me dá um page view. Depois você clica no link do puto do Falasque. Por fim, caso tenha interesse, colocamos a equipe do Quadrinhologia BR à disposição para ajudar nas edições de seu programa. Sim, eles já estão fazendo isso. Já que somos muito fãs de seu trabalho e sabemos o perrengue que é a sua vida para edições. No mais, feliz 2016 para você e para a família e que o Paranerd cresça ainda mais, viga da longa e próxima. Cara, Falasque, obrigado. É graças a você e a tua equipe que este Paranerd 104 está saindo. Só para vocês terem uma ideia do perrengue que ele está falando aqui, ouvinte, esse episódio foi gravado em junho do ano passado. Era para ter saído no ano passado, porque nós falamos, inclusive, que era os 80 anos do Maurício, que foi no ano passado. Falamos de alguns lançamentos de gráfica MSP que foram do ano passado e outras coisitas da vida. Então não se espantem de achar que a gente está falando maluquices e coisas do passado durante o programa, porque ele foi um programa gravado no ano passado, ok? Mas Fazer o quê? Isso acontece com as melhores famílias e com as piores com mais frequência. Vocês agora divirtam-se com o episódio 104, Turma da Mônica, com meu queridíssimo Teteus, o HQ-Man e o Jubacum do J-Wave. Vamos lá, vamos pro episódio. Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. De volta! Bom, senhores, o negócio é o seguinte, vamos fazer um apanhado geral a respeito de nossa vida quanto à Turma da Mônica. Em primeiro lugar, senhor Matheus HQ-Man Vale. Diga. Quando foi que o senhor começou a ler Turma da Mônica? Eu comecei a ler Turma da Mônica quando eu comecei a ler história em quadrinhos naquela história que eu sempre repito de quando eu quebrei a perna. Né? Só que o primeiro quadrinho que você leu não foi Turma da Mônica, não, foi Batman. O primeiro quadrinho que eu li foi Batman, mas quando a minha mãe chegou em casa com aquele monte de material de leitura pra ler, tinha misturado Batman, tinha misturado quadrinho da Marvel, tinha misturado livro infantil e tinha misturado Turma da Mônica, né? Tinha todo tipo de coisa ali pra eu escolher. E eu li Turma da Mônica durante bastante tempo, né? Eu colecionei Turma da Mônica quando eu era criança, antes de descobrir os X-Men, e tipo, eu tinha uma boa pilha de quadrinhos da Turma da Mônica em casa. Quem nunca, né? É. Faz quanto tempo isso? Em que década foi isso? Tu lembra? Olha, foi na década de 80. Foi na alfabetização, se eu não me engano, era 1985. E eu devo ter parado de ler assim Turma da Mônica em 89. Foi quando eu comecei a colecionar X-Men. Qual era a editora na época, tu lembra? No começo era a Globo. Pegou a fase Globo. Foi uma boa fase, foi uma boa fase. E tio Juliano Jubacum, como foi teu início de vida com a Turma da Mônica? Olha, cara, eu confesso que assim, o ano preciso, né, eu não tenho, mas eu acho que assim, eu presumo que eu devo ter sido com 3, 4 anos de idade, assim, né. Aí tu só via figurinha, né? Não, mas é que tipo assim, ter Turma da Mônica... Muitas coisas, logo no começo, você muito de ver a imagem, né? Não é tanto de leitura, né? Então, é sim, lógico que, sim. Tipo assim, Turma da Mônica e os personagens da Disney são as primeiras revistas que você tem contato logo quando você tá sendo alfabetizado, né? Eu acho que, tipo assim, deve ser 3, 4 anos, assim. Leitura, 5, 6, né? Mas a gente considera aí... metade dos anos 80 aí pro final dos anos 80. E obviamente, como eu sou o mais velho nessa quizumba, nessa gravação, eu comecei na década de 70, com um pouquinho mais de precisão, acho que final da década de 70, 78, talvez 79, eu já tinha lá meus 4, 5 anos de idade, e comecei, acredite se quiser, com uma revista do Pelezinho. Olha que absurdo começar a Turma da Mônica com o gibi do Pelezinho. Eu não lembro qual era a editora da época, acho que era Globo também, mas não lembro. Não faço, realmente não tenho lembrança de qual era a editora, porque obviamente eu já não tenho mais esse gibi comigo há séculos, né? E falando nisso, cara, a Turma da Mônica. Beleza, todo mundo conhece Mônica, Cascão, Cebolinha, Magali, mas a Turma da Mônica é apenas um dos braços da Maurício de Souza Produções. O que tem de, entre aspas, famílias na Maurício de Souza Produção é incrível, né? De cabeça eu lembro, Turma da Mônica... Turma do Penadinho. Turma da Mata. Turma da Mata. Isso, a galera da Mata, que eram os bichos antropomórficos, onde tinha o Jotalhão, né? Também o Chico Bento e Companhia Limitada, né? A turma do Papa Capim. Horácio, da Tina. Horácio e Piteco. Dá pra dizer que o Horácio e o Piteco eram contemporâneos ou eram dois braços separados das histórias? Quando eles foram criados, eles apareciam inicialmente juntos na mesma tira, mas depois eles foram separados. O Horácio vive num universo onde só existe dinossauros e o Piteco vive num universo onde dinossauros convivem com humanos, mas não são dinossauros inteligentes como o do Horácio. Entendi. É tipo o Bidu e o Franjinha, né? Que as histórias solo do Bidu, Bidu fala, Bidu conversa com a gente, mas quando ele tá contracenando com o Franjinha, é só o cachorrinho. É, mesmo, né? O Bidu tem uma vida secreta, cara. Tem uma vida secreta, é ótimo. É muito engraçado essa questão de cada universo, de cada dimensão, que a Turma da Mônica acabou de receber um reboot, né? Uma reboot, né? Renumeração, né? Começou do número 1, né? E pra falar do número 1, tipo assim, teve uma viagem da Mônica pelos mundos, pelas turmas, né? Em que cada mundo ela encarnou o personagem principal, né? Então ela encarnou o Piteco, ela encarnou o Horácio, encarnou o Bidu. E quando ela encarnou o Bidu, tipo, ela encarnou as regras do mundo do Bidu. Então os cachorros falam. É muito engraçado essa história da Mônica, né, entrando em cada mundo e ela tendo que aceitar as regras daquele mundo, né? Ó, o New Turma da Mônica Now, né? É, novos 52 da Turma da Mônica. É Crise das Infinitas Mônicas. Boa! Matheus. Diga. Tens um personagem favorito ou família favorita desses braços todos que a gente comentou? Olha, favorito, não sei se eu diria, até porque eu não sou um leitor assíduo de Turma da Mônica mais, né? Como eu era quando eu era moleque. Mas tem alguns personagens, assim, que eu gosto pra caramba. Que, infelizmente, são... A maioria dos personagens que eu gosto da Turma da Mônica são personagens esquecidos. Eu gostava muito dos Souza. Os Souza? É. A família Souza, que era tipo... Que era a universo dentro do universo do Maurício de Souza, onde praticamente não tinha criança, né? Todos os personagens eram adultos e eles meio que tinham... resolviam uns problemas de adulto, né? E tinha o que é o mais perdido de todos, que eu encho o saco do Sidney Guzman toda vez que eu encontro com ele, que é o Nicodemo, cara. O Nicodemo é a coisa mais bizarra que eu já li em quadrinhos do Maurício de Souza na minha vida. Tu conhece Nicodemo, Juba? Não conheço. O Nicodemo, imagina a cena. O Nicodemo é um garotinho vestido de roupa formal, terninho, gravata borboleta, um cabelo lourinho, só que o cabelo dele é estilo aquele pontinha de Wolverine, só que puxado mais pra cima ainda e dá a impressão de que são dois chifrinhos. O garoto é completamente politicamente incorreto, cara. Ou como diriam lá no J-Wave, impoliticamente correto. Ele faz das tripas coração pra tentar fazer o bem, mas toda vez que ele tenta fazer o bem, ele faz merda. Um exemplo, só pra tu ter uma ideia, um exemplo. Cena, um noivo e noiva estão saindo da igreja depois de ser casado. Eles olham pra cima e de repente tá o Nicodemo jogando uma saca de 20 quilos de arroz nos dois. Porque ele deve ter ouvido que se joga arroz nos noivos. Não, tem uma. Tem tirinhas do Nicodemo que são completamente humor negro, cara. Tipo, ele tá passando e aí tem um mendigo dormindo assim na beirada de um precipício, né? E ele se preocupa de ir lá, porra, o cara tá quase caindo, né? Ele vai e acorda o cara. Quando o cara acorda, ele toma um susto e cai no precipício. Ou seja, ele praticamente ele matou o sujeito. Cara, tem uma outra de mendigo que é muito, muito horrível também. Tá um mendigo com aquela cena clássica do chapéu, né? Pedindo dinheiro. Aí o Nicodemo olha, pede... Peraí que eu já volto. E ele tá com uma bola de basquete no chapéu do mendigo. O Nicodemo, cara, ele era o Joselito da Turma da Mônica. Com certeza. Era o diabo mesmo em forma de guri. Era o capeta em forma de guri, como diria o Sérgio Malandro, cara. E ele não ficava só na Turma da Mônica, não. Ele zoava personagens de outros quadrinhos. Eu vi uma vez, ele tá diante de um elefante, ele olha pra um lado, ele olha pro outro, e ele entrega o Charlie Brown do Snoopy, que é o Minduim, pro elefante comer. Essa é muito boa também. Muito ridículo, cara, muito. Ai, cara, Nicodemo era muito engraçado. Pena que ninguém entendeu a piada, né, Matheus? Porra, personagem mais censurado do Maurício de Souza. Eu acho que pela descrição que vocês estão falando, o Louco acabou entrando nessa lacuna. O Louco é outro. Eu vou até já entrar na seara que o Louco é o meu personagem favorito da Turma da Mônica, justamente pelo bizarro, cara. Porque as histórias do Louco são de um absurdo que... Cara, eu não sei como é que o Cebolinha até hoje não morreu numa das histórias do Louco, cara. Porque o Louco realmente é muito bizarro. O Louco é a alucinação do Cebolinha. Até hoje eu não sei. Sério, até hoje eu não sei se o Louco existe ou se é fruto da imaginação do Cebolinha, cara. Até hoje eu não sei. Não, eu estou convencido que o Louco é uma segunda personalidade do Cebolinha. É a fonte da esquizofrenia dele. Ah, é daí que você tirou que o Cebolinha é esquizofrênico? Ah, o Cebolinha é esquizofrênico e o Louco faz parte da demência dele. Certeza! Nossa. Quanto às turmas, né, aos braços da Maurício de Souza Produções, eu devo confessar que meu carinho vai pra Turma do Penadinho, cara. As histórias da Turma do Penadinho, na minha opinião, são as mais engraçadas que tem nas famílias da Turma da Mônica. O cara, todos... Penadinho, Muminho, Cranicola, o Frank, o Lobo, o Zé Vampir. Cara, Zé Vampir, cara. É Zé muito... Vampir. É Zé Vampir. Cara, o Maurício tá de parabéns pelos nomes que ele dá pros personagens. Cranicola, Cranicola, Cranicola. Ai, ai, tá bom. E tu, Dilba, personagem favorito ou família favorita da Maurício de Souza? Cara, escolher personagem favorito é sacanagem, né? Mas, assim, eu gosto... É lógico que cada etapa da sua vida você acaba se pegando um personagem diferente. Então, por exemplo, assim, quando eu era mais novo, eu gostava muito do Chico Bento com o Zeca. Adorava as histórias do contraste do interior e da cidade grande. Adorava esse tipo de história. O primo da cidade do Chico Bento era legal, muito bom. Hoje, assim, atualmente, eu confesso que eu me divirto muito com a Turma da Tina. Eu rio muito do Rolo. É, o Rolo é legal, cara. Dessa revista nova? Não, a revista tradicional. Não a revista que é feita pro público adolescente feminino, né? Que a Panini lançou, né? O traço é até bacana dessa revista, mas eu nem cheguei perto, pra falar a verdade. Que, aliás, é uma coisa que tem... Que ultimamente, desde... Eu acho que já tem um tempinho que isso tem acontecido, mas principalmente desde que o estúdio passou pra ser publicado pela Panini, né? É que eles têm feito bastante variação no traço das histórias, né? Cara, eu sou de uma época... que o traço da Tina era muito melhor desenhado que o traço da Turma da Mônica. Os desenhos da Tina, eu vou passar um papel de idiota aqui, mas eu sentia, entre aspas, volta coelhinhos voadores, tesão vendo os desenhos da Tina. A Tina era voluptuosa, era gostosa. Eu nunca... Caraca, que desenho é esse, Maurício? Onde é que você tá botando essa mulher? Eu tô errado em pensar assim? Eu sou tão bizarro assim? Porque, cara, a Tina não era muito mais gostosa do que as personagens normais, adultas, das histórias da Turma da Mônica? Ou eu tô surtando? Cara, eu acho que assim, quando você é mais... Eu acho que eu tô surtando, Você tá surtando. Que isso, é que eu acho que assim, quando você é criança, você tá despertando desejos aí, você, lógico que você vai sentir atração pelo personagem assim. Então eu entendo completamente sua atração pela Tina, né? Vou te mandar um presente aqui, a mesma imagem que eu mandei pro pessoal do Cruzador Fantasma, da Tina na contracapa da Heavy Metal Brasil dos anos 90. Toma aí de presente. Eu acho que eu já vi essa, mas eu quero ver. Pera aí, deixa eu abrir aqui. Nossa, ela tá malhando, né, pra ter tanta coxa. Cara, eu tô lembrando internet do tempo do Onça, porque pra abrir uma imagem tá abrindo... Vou te contar uma coisa, Matheus. Poxa, que coxa. Pois é, né? Anos 90, poxa, né? Poxa, que coxa. Nossa senhora. Hoje em dia, eu acho que o Maurício de Souza não permitiria esse tipo de coisa em nenhuma revista que não fosse dele. Com certeza, com certeza. Então, uma coisa que às vezes estão falando de personagens gostosos da Turma da Mônica, mas uma coisa que eu percebo que, pelo menos o Cebolinha, Cascão, todo mundo tem interesse né, irmã do Xaveco. Essa é a personagem oficialmente, assim, que eu vejo da Turma da Mônica, que é a gostosona do universo da Turma da Mônica. Eu lembro, eu não sei se foi num quadrinho ou numa animação da Turma da Mônica, que a irmã do Xaveco foi babado Cebolinha do Cascão. E eles brigaram pra ter a atenção da irmã do Xaveco. Uma coisa... Não, eu. A garota tava cagando litros pros dois. Mas litros. Porque ela devia estar no telefone falando com o namorado, tal e coisa. E os dois tentando... Olha, eu sou eu. Eu que sou mais bonito, eu que sou mais legal. Ah, cara, fala sério, fala. Apaixonite de criança é uma desgraça. Ah, mas é aquele, tá, né? Porque ela era mais velha do que eles, né, cara? Sempre rola essa merda. Eu também tinha uma menina mais velha que eu, que eu gostava quando eu tinha lá meus 8 anos de idade. É uma bosta. As confissões de Matheus HQ Man vale, viu? Oh. Cara, mas quem quando era criança não tinha uma professora que achava gostosa ou... Sei lá, eu nunca tive babá, né, mas professora gostosa, a gente sempre tinha uma ou outra, né? Tinha. Se não tinha, achava a professora Helena gostosa, então dá na mesma. No carrossel. Tá bom, tá certo. E não tinha, não deixava de ter razão. Muito bom. Agora, falando a respeito de personagens variados. Tá bom, vamos falar sobre a turminha, né? Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão, que é o nosso quarteto de ouro. Mas ainda tinha também Xaveco... quem mais? O Titi. Cara, tem. Quem mais da turma antiga? Personagem pra caralho, Jeremias, cara. Jeremias, né? Tinha o Jeremias, que era o Criolinho. Tinha. Qual era o nome do Mudinho? Humberto. Humberto, era que era era o Humberto, Humberto, tá certo. Isso. E aí começou a surgir gente nova agora pra década de 90, né? Veio Marina e o seu Lápis Mágico, o do Contra, o Nimbus. Pô, é aquela velha história que todo mundo conhece. Maurício de Souza, pra fazer os personagens da turminha, se inspirou em quem? Nos filhos, Mônica tem a filha que se chama realmente Mônica, Magali tem a filha que se chama Magali, diz a lenda que Cebolinha é o filho mais velho do Maurício, que o Cascão era um vizinho amigo da família que não gostava de tomar banho, o do Contra é também um amiguinho de escola de um dos filhos do Maurício, o Nimbus é o filho que cuida inclusive do marketing do Maurício hoje em dia... Cara, mas o Maurício não tinha televisão em casa, não? O Contra é que é baseado no filho que cuida do marketing. O que é o Maurício também. Que é Maurício também. Ah, o do Contra que é o filho do marketing. É, o filho do marketing. Mas a pergunta ainda vale. O Maurício não tinha televisão em casa, não? Ah, não sei. Acho que era desenhar e foi... Mas eu não quero falar mal do Maurício, não. Eu adoro as histórias do Maurício Souza. Peraí, mas isso não é falar mal do Maurício. O cara desenhava e transava. Falar mal, onde tá o mal nisso? Não tem mal nenhum. Não é o sonho de todo mundo que trabalha com desenho? É só desenhar e transar? A gente, muito pelo contrário, tá dizendo que o Maurício é um cidadão viril. Que ele tem uma prole grande, ora. Não tô vendo mal nenhum. A gente, eu acho que a grande vantagem do Maurício, além de ter todos esses filhos aí, todos esses filhos acabaram assumindo diretamente ou indiretamente o Maurício Produções, né? Então ele tá bem assessorado, né, com os filhos dele. Né? Agora, personagens que o Maurício fez... Diz a lenda, e o Matheus tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, que dois personagens são o Maurício. O Chico Bento, que representa a infância dele no campo, e o Horácio, que é a filosofia do Maurício. Correto, Maurício? Correto, Matheus? É, em relação ao Chico Bento, eu não tenho certeza, mas o Horácio, certeza que é. É o escape do Maurício de Souza para ele desfiar a filosofia dele. O Horácio, ele é o brainchild do Maurício, cara. É, mas fisicamente ele é o pai da Mônica. É, ele se coloca sim, nos quadrinhos como o pai da Mônica, do quadrinho. Se bem que ele também... Fora os fatos que de vez em quando, quando tem um especial... Ele aparece como ele mesmo, como né? E porra, mesmo, né? LSD total, né, maluco? Não, uma, eu tive, comprei recentemente, acho que foi no começo desse ano, o Cebolinha número 500, que foi uma edição especial do Cebolinha, né? Aí ele começou a visitar uma porrada de lugares, viu vilões antigos, Capitão Feio e Homem Chiclete, o Caramba 4. E a primeira coisa que ele foi na Maurício de Souza Produções encontrar com o Maurício de Souza, porque ele queria rever a capa do número 1 do Cebolinha, né? Aí o Maurício, ô Cebolinha, Capitão Feio, o que vocês estão fazendo aqui? Volta aí pra revista. Cara, ele age como se fosse normal. Como assim? Tá normal, não. O que vocês estão fazendo aqui? Voltem pra revista, o lugar de vocês é na revista, saiam daqui, saiam do mundo real, como se eles estivessem realmente no mundo real. Você sabe que essa metalinguagem é recorrente na Turma da Mônica. Direto. Uma das histórias que eu mais gostei recentemente, assim, que eu li, foi uma que os profissionais estão falando que, tipo assim, nossa, mas os nossos diálogos estão estranhos hoje, né? E, tipo, eles estão reclamando dos diálogos. Aí, de repente, toca o telefone e a Marina, né, uma das filhas do Maurício Souza, falando assim, desculpa, mas o carro do Maurício atolou e os roteiristas estão atrasados para escrever a história. Ah, falando em metalinguagem, uma coisa que me lembrei agora que eu acho sensacional nas histórias da Turma da Mônica é quando eles fazem paródias de coisas do mundo pop, né, da cultura pop. Mônica no De Volta pro Futuro, ou então Vingadores, Super-Homem. Eles nunca fizeram nada que ofendesse esses personagens, nunca. Mas sempre que eles vão colocar um personagem desse, por exemplo, Super-Homem. Não, não é Super-Homem, é Super-Homem. Super-Homem. Cara, sabe... Super-Homem, Batimão. Sabe quais são os dois que eu acho mais fantástico o nome que eles colocam? É os Pauk-Range, dos Power Ranger. Pauk-Range e o melhor de todos, que é o Tauor, do Star Wars. Tauor. Eu tenho umas revistas antigas minhas que eu ainda guardei pra dar de presente pro meu filho quando ele tivesse idade pra ler. E tem uma do Cascão... que colecionava os bonequinhos do Star Wars, que em vez de ser Star Wars, é porque Star Wars. E era Luke Skywalker, Darth Vader, Chewbacca com X, Chewbacca. Cara, era cada nome, cara, que, pelo amor de Deus. Pra mim, só dá pra mim, o momento mais especial, assim, dessas homenagens da Turma da Mônica com os filmes é Jurassic Park. Porque é quando eles conseguem... É uma das poucas histórias que eu vi o Horácio com a Turma da Mônica, que eles falam que eles pegaram o DNA do Horácio pra poder fazer os dinossauros. Isso, Jurassic Park da Turma da Mônica foi muito bom, cara. Cara, eu acho que isso tudo começou, essa vontade da Maurício de Souza Produções de botar o mundo pop no cotidiano da turminha, com os filmes, né, com Mônica e o Robô, não é? Como é que era? Princesa e o Robô. A Princesa e o Robô, que aquilo ali é Star Wars. Total. Né? Porra, pelo amor de Deus. Porra, é o Darth Vader, né? Coelho lá. Não precisa nem discutir isso, né? O Darth Vader Coelho, sabres de luz, cenouras... Porra, não tem nem o que discutir. Aquilo ali é Star Wars, né? Mas eu acho que foi por ali que começou essa vontade de botar o mundo pop nas histórias, né? Mas não? Ficou bem mais comum ultimamente na Turma da Mônica, porque o pessoal que tá lendo Turma da Mônica ou é um pessoal mais velho, nerdão, que adora referência em tudo, né? Ou é uma criançada esperta que já manja dessas paradas, né? Sim, com certeza. E Juba tá aqui pra não deixar a gente mentir sozinho. Eu comecei a ficar preocupado quando eu comecei a ver Super Mario na Turma da Mônica. É, cara, pra mim foi uma das melhores histórias. É quando o Cebolinha pede pra Marina redesenhar toda a Vila do Limoeiro por causa que, tipo assim, ele queria enfrentar a Mônica, mas enfrentar a Mônica do jeito normal não dá. Então ele pediu pra desenhar exatamente como era naquele jogo, né? E é sensacional, tipo, ele pegando o cogumelo, ficando grande, a Mônica atacando o Sansão e ele encolhendo, depois os dois correndo que nem maluco por causa do Bowser. Então, tipo, e a Marina falando no final, tendo que apagar tudo por causa que o Maurício ficou putaço por causa que ela mudou o traço da Turma da Mônica pro traço do Super Mario. Então, são histórias assim, são roteiristas que assumiram a Turma da Mônica, que são roteiristas que eu acho que têm a minha idade, são talvez um pouco mais velhos, que estão pegando as referências atuais. Então, por exemplo, assim, na Turma da Mônica jovem, eu vejo direto a referência a Kamen Rider Neon, a referência a Death Note, né? Demais, o Diário do Sorriso. Sim, o Diário do Sorriso, sim. Cara, eu vou falar pra você o seguinte, nessa última edição que saiu da Turma da Mônica Jovem, que eu não li, mas apareceu no meu Instagram, alguém bateu a foto e eu vi lá, aparece uma personagem lá dessas amigas da Turma da Mônica, crescidas, né, fazendo cosplay da Arlequina, cara. É que tu não viu nada, cara, tem Turma da Mônica que eles viajam pra outra dimensão e conhecem a Sailor Moon. E ainda digo o seguinte, não é Arlequina com uniforme clássico, é Arlequina do uniforme do Batman do jogo lá, do Arkham Asylum, cara. Ou seja, é a Arlequina Periguete. Arlequina Periguete, mano. Não, quando eu vi o trem do Kamen Rider Denyo, eu falei, meu Deus, tipo assim, eu acho que só eu entendi, o pessoal que curte Tokusatsu, porque é uma referência muito... Pra poucas pessoas vão entender, sabe? Muito de nicho. Mas assim, lógico... Foi de nicho. A gente tá falando de roteiristas, aí a gente tá falando, entra na área de roteiristas, com o Marcelo Cassaro, que é o roteirista do Holy Avenger, que inclusive referenciou Princesa e o Robô, trazendo a história do Princesa e o Robô pra Turma da Mônica Jovem. A gente tá falando da Petra, que também trabalhava no Holy Avenger, que ela puxa os roteiros mais pro shoujo mangá, né? E ela assumiu aquela revista da Tina. Todo mundo tava rasgando seda pra revista da Tina, exatamente porque ela é roteirista. Então, tipo, você tá vendo uma geração de roteiristas assumindo Turma da Mônica, que, tipo assim, não é mais a marca do Maurício, não é mais a cara do Maurício. Eles estão trazendo a bagagem deles, e a bagagem deles é a cultura pop atual. Então, eu acho que isso é muito gratificante, como nerd, você ver esses ícones da cultura nerd no discurso, nos cenários, em tudo que a Turma da Mônica tá tocando hoje. Agora, a pergunta que não quer calar. O Maurício paga direitos nessas homenagens? Não, por isso que ele escreve errado. Ele pede autorização para os donos das marcas? Não, né? Eu acho que por ser sátira não precisa. Por ser sátira não precisa. E ele muda, o nome, né, dos personagens. Ninguém certo, falou o nome certo. Original, então tá valendo. Cara, o sujeito com QI mais baixo consegue identificar quem é, mas, tipo, né? Não precisa pagar. Tá de boa. Tá certo. Ai, que mais que a gente vai falar? Ah, sim, um assunto que eu quero tratar. Personagens esportivos na Turma da Mônica. Começou, como eu já falei, né, com o Pelezinho. E o Pelezinho tinha uma turma em volta, né? Tinha o Frangão, que era o goleiro, que não pegava nada. Ainda bem que o Pelezinho era o craque, porque senão os times dele só perdiam. E tinha as garotas que torciam pro Pelezinho, o time todo do Pelezinho, cada personagem tinha sua própria personalidade e tal e coisa. Mas aí depois veio Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo Fenômeno. Neymar. Neymarzinho. Não é Neymarzinho, não, é Neymar Júnior. Neymar Júnior. Aí uma dúvida que eu tenho, que eu não sei, eu estou perguntando porque realmente eu não sei. Seninha era desenhado pelo Maurício de Souza? Não. Não. Não. Ah, não. Mas o traço lembra muito. Lembra, mas é que tipo assim, já era da fundação do Ayrton Senna, né? Então foi uma criação deles. Inclusive, é um personagem que eu sinto muita pena de não ter sido tão bem explorado. Eu gostaria... Saiu o jogo e tal, pra fliperama, mas acabou que, tipo, fica muito restrito, sabe? Não tem gibis do Senin atuais, não tem um desenho animado do Senin. Eu sinto falta um pouco desse trabalho que Turma da Mônica tem com o Senin. Às vezes, seria até interessante o que você falou... do Seninha, de repente, assim, rolar uma parceria e emprestarem o Seninha pro Maurício Souza Produções e cuidar do personagem. É, eu acho que se ele tivesse sido inventado pelo Maurício de Souza, ele ia ser ressuscitado aí, como ressuscitaram o Pelezinho nos anos 90, né, pra Copa e tal. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte, por que o Maurício e Companhia Limitada faziam esses personagens esportivos com, normalmente, craques futebolísticos? Dinheiro. Ah, tá. Pronto. É, resolvido a tua pergunta. Inclusive a turma do Dieguito? Também. Porque sim, Juba, não sei se você sabe. Diego Maradona já foi personagem da Turma da Mônica. Ah, mas é... pagando direitos autorais de boa, né? Tipo, é que, pelo que eu percebo, todos esses personagens têm a... tem a aprovação, né, da pessoa, né? Então acaba que, tipo assim, acaba sendo bem bolado, né, no fim das contas, e que o Pelé, o Ronaldinho, o Neymar, recebe os direitos autorais aí pelo trabalho, e acaba, tipo assim, no caso do Neymar e do Ronaldinho Gaúcho, não era nem tanto pelo Brasil, era porque, tipo, as revistas vendiam bem na Europa. Então... São coisas que eu acho que, assim, vale pro Maurício Souza pra... acaba emplacando o Turma da Mônica indiretamente aí, né? Porque ele tá trabalhando o jogador que vende naquele país que o cara tá jogando, e aí, indiretamente, ele acaba empurrando o Turma da Mônica e acaba conseguindo o que ele deseja, né? De Turma da Mônica chegar em diferentes países, né? Sensacional. Que, aliás, muito Turma bom. Da Mônica tem um alcance internacional impressionante para uma obra brasileira de quadrinho. Olha, te falar. Sim. Inveja. Ele já foi. Ele está sendo publicado atualmente, se eu não me engano, em 5 idiomas diferentes: inglês, espanhol, italiano e francês. Além do português, óbvio. Ele acabou de voltar da Coreia do Sul. Eu vejo, vira e mexe, né, por causa. De parceria, né, com notícias da cultura coreana, e ele tava mostrando a chegada dele lá na Coreia do Sul, a mega exposição que ele fez dos personagens da Turma da Mônica, e até os personagens da Turma da Mônica vestidos com as roupas tradicionais da cultura coreana, mostrando que, tipo assim, ele tá chegando com tudo na Coreia. Turma da Mônica é tão popular nos quadrinhos que não deu outra, foi pra televisão. Né, com as animações Turma da Mônica, hein? O Mistério do Bueiro, sei lá, pode ser qualquer título. Não, o Plano Sangrento, cara, esse desenho, esse episódio Plano é clássico, sangre. Né? Cebolinha e o Cascão se sujando de ketchup e fazendo a Mônica achar que matou eles. Cara, esse episódio é clássico pra caramba. Nos primeiros desenhos, eram literalmente... roteiros de quadrinho transformado em animação, não foi? Sim, Mateus? Era isso mesmo. Eram curtas, né, de animação, na realidade, que juntos faziam um longa pra ir pro cinema. Mas houveram também longas, como já supracitado, A Princesa e o Robô. Sim, também houveram esses longas. Mas até mesmo no Princesa e o Robô tem uns curtinhas no começo, antes do principal, antes do longo principal. Sim, tá certo. E mais recentemente, né, uma coisa assim mais pra agora, tem tido a coleção Cine Gibi, né, que são longas, mas que na verdade são 3 ou 4 curtas que são passados um depois do outro, fazendo um longa, né? É, mas esses eu não assisti, então não posso falar deles. Você já chegou a ver algum... Já chegou a ver um desses cines de Bijuba? São mais ou menos isso, né? 3, 4 curtas entrelaçados com uma meia história. É, e meio, tem, né? Celebridade no meio, né? Pra divulgação. Então, tipo, se não me engano, o primeiro cine de Bi tem a Vanessa Camargo. Tem um monte de ator global. Uhum. Então, foi um trabalho aí de relançamento da Turma da Mônica animado, né? Porque eu fico muito tempo sem animação, né? E tem a animação que eles fazem diretamente pra internet, que faz muito sucesso também, que é o Mônica Toy, né? Dá pra ver pelo YouTube, Monica inclusive. Monica Toy, cara, é lindo, cara. É muito, muito bonitinho o Monica Toy, cara. E dá vontade de querer comprar esse toy art. Deve ter a venda, né? Deve ter a venda, cara. Deve ter a venda, cara. É impossível que o Maurício não esteja ganhando dinheiro com esses toyzinhos. Parece aquela... Lembra o que que parece? Parece aqueles agarradinhos que a gente botava no lápis. Sim, isso aqui, isso mesmo. Lembra disso? Lembra muito esse bonequinho, lembra muito esse do toy. E é engraçado porque deve ser uma animação, entre aspas, barata de fazer, porque eles nem dublam, né? Se eu não me engano, é... Não tem nem dublador nessa conversa. Ela é feita toda em Flash, né? Que é um programinha relativamente barato de fazer animação. Sim, com certeza. E também foi recentemente, acho que, sei lá, uns 6 anos, talvez menos, teve aquele Turma da Mônica, Uma Viagem no Tempo... Também não assisti. Vocês lembram disso? Foi um longa que teve no cinema, que depois saiu em DVD? Sim, eu acho que é o último filme, né? Antes de virar o Cine Gibi, né? Sim, acho que foi o último filme antes de virar. Eu tenho Turma da Mônica, Uma Aventura no Tempo. É muito bom esse filme, inclusive. Cara, mas faz tempo que a gente não tem alguma coisa assim nova da galera. Acho que só agora tá tendo Turma da Mônica em animação no Cartoon Network, né? Ou tá em outro lugar pra gente ver isso? Ah, tem na Globo de sábado, tem na Cartoon todo dia de manhã, né, que passa junto com o Chaves. Mas é... Tipo assim, eu acho que hoje mais acaba recorrendo ao YouTube, né? Então, Sim. Eu tenho a impressão, assim, a conjectura, a esperança que estejam fazendo um desenho da Turma da Mônica Jovem. Isso se fala um bom tempo. A Turma da Mônica Jovem já estrelou algumas campanhas, então já dá pra ver o estilo animado como seria, né? Mas, por enquanto, assim, o que se fala que tá em produção. Já se falou que Turma da Mônica Jovem seria em CG, que seria uma pena, porque abriria mão do traço mangá. Nossa, isso é horrível. Não, CG não, cara. CG, pelo menos, não. Faz anime, cara. Faz anime. É Turma da Mônica Jovem. Todo mundo já entendeu que é traço oriental, que é mangá. Apesar de não ser, né? Apesar de não ser. Não é. Não é, mas é. Não é, mas é, Matheus. Não é, mas é. Tu sabe que é. Tu sabe que é, mas não é. Mas não é? É. É, não é. Então pronto. Faz anime logo de uma vez. O que que tem de povo aqui no Brasil que sabe desenhar anime? Que sabe fazer anime? É foda, batata, cara. Bota o Cassaro pra fazer essa merda que o Cassaro faz. O Cassaro gosta dessa bosta, desse estilo de desenho, cara. Eles têm a prata da casa pra fazer isso. Não faz porque não quer. Casco, cara. Ai, independente, ai, ai. O que eu gostaria mesmo é que Turma da Mônica fosse relançado, né? Do mesmo jeito que eles estão lançando os gibis clássicos na banca, eu gostaria muito que esses filmes, né, fossem lançados numa coletânea, né? Pô, o que custa? Eu queria é a Princesa e o Robô. Vocês podem, por favor, lançar a porra da Princesa e o Robô em DVD e Blu-ray, Maurício? Por favor! Que o máximo que aconteceu com a Princesa e o Robô foi um VHS na década de 90. Se você quiser assistir hoje, tá numa qualidade horrorosa, né? Se você for procurar, né? Sim, se tu não encontra se tu encontrar no YouTube, é qualidade VHS mofado. Então falta um canal da Turma da Mônica oficial pra gente ver desenhos clássicos. Eu acho que, assim, o Maurício Souza, ele tá acertando em muitas coisas, mas tem outras que tá faltando aí uma luz aí. Um canal oficial no YouTube com essas animações seria maravilhoso, ressuscitar essas animações clássicas. Falando nisso, tem agora um app para celular e tablets com a biblioteca da Turma da Mônica, ou algo mais ou menos nesse sentido. Aí você vai dizer, uau, que legal, eu vou poder ver os quadrinhos clássicos, que barato. Só que eles estão refazendo os quadrinhos e mudando muitas coisas dos quadrinhos por causa do politicamente correto. Não, inadmissível. Sim, inadmissível, mas é o que está acontecendo. Quer ver um exemplo? Você deve lembrar da nossa época, Matheus, que tinha muitos quadrinhos do Cebolinha que ele aparecia com pistolas, porque ele estava brincando de polícia e bandido, ou estava brincando de cowboy e de índio, então ele aparecia segurando uma pistola, sim, beleza? Beleza. Se tu vê esses mesmos quadrinhos nessa tal biblioteca clássica da Turma da Mônica, ele tá segurando um pirulito, ele tá segurando qualquer coisa, menos... É, que nem aquela cena final lá da versão reconstituída do ET, né? Isso, que os caras do FBI estão segurando o walkie-talkie. Mas aqui, é tipo assim... Segurando metal... Cara, eu acho isso um absurdo, porque você tem que preservar como foi feito na época, né? Isso não significa que isso vai invalidar o sentimento de politicamente correto que nós temos hoje em dia. Você pega esse negócio e apresenta como era na época e cria consciência de que naquela época era daquele jeito. E que não é mais hoje, é uma evolução. Você demonstra a evolução, você não apaga o passado. A maior mudança pra mim é que o Cebolinha, ele pichava as paredes, né, com giz, né? Ele desenhava, e agora, tipo, o Cebolinha, ele coloca um papel com um durex, né? Com a Mônica Dentuça, né? É, porque pichar agora não pode, né? Pichar é feio, né? Antigamente não era nem com giz de cera, Juba, era com spray mesmo, com latinha de spray mesmo. Ele não fazia só com giz de cera, não. Ele também metia mó sprayzão, a la grafite mesmo. O Cebolinha era grafiteiro. Falando em coisas bizarras, vamos encerrar esse papo fazendo um mega jabá, porque eu preciso fazer esse jabá do Tumblr chamado Porra Maurício. Matheus, tu que foi justamente tu, seu corno, que me apresentou esse Tumblr. Explica para os ouvintes o que é o Tumblr Porra Maurício. Bom, o Tumblr Porra Maurício, eu não sei quem criou, mas quem criou, ó, bato palma. Porque teve uma ideia genial, que ele apresenta quadrinhos da Turma da Mônica clássica, né? É completamente fora de contexto. E a gente sabe que tirar um quadrinho do contexto da história é receita para desastre. De qualquer revista, mas da Turma da Mônica, é impressionante a quantidade de material que esse Tumblr conseguiu. E é coisas do tipo... É, teve um quadrinho clássico da Turma da Mônica que o título era O Mônico. Porque a Mônica, você sabe, eu não lembro a história, mas sabe-se Deus por que a Mônica virou menina. Não. Aí ela não, virou o Mônico. O Cebolinha, ele usou um shampoo que ele conseguiu pentear o cabelo sem deixar o cabelo espetado. Quando ele penteou e dividiu o cabelo do lado, ele ficou exatamente igual a Mônica. Que ótimo. Mas aí, de repente, aparece uma cena do Cebolinha pelado, pra mostrar que ele é menino, tem lá o pipi, né? O pinto, o bingolim. E aí, eles falam, porra, Maurício, mostrar o pinto da criança assim no quadrinho? Não, Maurício. Porra, Maurício. O link... Para esse Tumblr do Porra Maurício, vai estar, obviamente, nos links relacionados daqui do Paranerd. Pelo amor de Deus, ouvintes, faça o favor a si mesmo, dá uma olhada nesse Tumblr do Porra Maurício, cara, é de chorar de tanto rir, cara. Você vai urinar pelos olhos de tanto rir, cara. Não tem outra situação. Depois dessa, vamos encerrar por aqui. Considerações finais. Matheus, você acha que hoje em dia, mesmo com politicamente corretos e outras coisas da vida, ainda vale a pena a garotada ler Turma da Mônica? Vale a pena ler Turma da Mônica, porque vale a pena ler tudo, cara. A pessoa tem que ler, tem que conhecer. E a Turma da Mônica, acho que não perdeu força, não, porque eles agora estão mais no cabresto, né? Porque, afinal de contas, o mundo inteiro tá mais no cabresto. É a evolução natural, né? Apesar de que, às vezes, eu acho que o pessoal exagera. Tem muita gente que tem umas opiniões exageradas a respeito do politicamente correto, né? Mas, cara, é assim mesmo, o mundo tá ficando mais sensível, nós estamos ficando mais sensíveis, e a Turma da Mônica só tá refletindo isso. Agora, não se deve apagar o passado. Boa, boa. Nunca se deve apagar o passado. Você deve apresentar o passado como uma evolução para o presente. Juba, meu querido amigo, em primeiro lugar, muito obrigado por mais uma excelente participação tua aqui no Paranerdia. Dê a sua opinião a respeito de Turma da Mônica em geral e faça seu jabazinho pro nosso querido J-Wave. Ah, cara, olha, primeiramente, assim, é uma honra. Eu acho que Turma da Mônica é... O pessoal fala muito, assim, de quadrinhos em geral, né? Quadrinhos americanos, e não valoriza o que tem de melhor aqui do Brasil. E Turma da Mônica tipo assim, todo mundo começou a ler de algum lugar. E a maioria dessas pessoas começou com Turma da Mônica. E eu acho que falta isso, acho que uma coisa que eu agradeço muito é o trabalho que o Sidney Guzmão tá fazendo do Maurício Souza Produções, seja com os graphic novel, seja com todo esse relançamento, seja também pela parte do relançamento dos títulos pela Panini, que a gente percebeu que a Turma da Mônica tá ganhando uma projeção muito maior. Então eu vejo que Turma da Mônica é uma obra eterna aí, né? Tipo, é o nosso Mickey, né? A Mônica. E o que eu falei, 80 anos do Maurício, pô, tem um ano aí pra gente ficar curtindo o material que vai ser lançado. Logicamente, né? Você tá falando pra fazer jabá, mas falar lá do D-Wave, né? Podcast de cultura pop nerd japonesa. E que, tipo, é sempre um prazer receber o Nerdmaster por lá. Só uma última coisa que eu queria dizer. Eu não sei se o Maurício ou o Sidney Guzman vão ouvir isso, mas eu quero dizer que, zoeiras à parte, a gente ama o que vocês fazem, viu? Eu compro todas as Graphic MSP e faço questão de ter autografado. Eu também vou sempre em todos os lançamentos pra ter autógrafo, então. É? Muito bem. Bom, eu quero agradecer a vocês todos por essa participação e a vocês, meus queridos ouvintes, leiam Turma da Mônica. Turma da Mônica é hoje em dia, sem sombra de dúvida, uma das portas de entrada mais tranquilas para você fazer a criançada aprender a ler e se interessar por quadrinhos. E com isso eu desejo a todos vocês vida longa e próspera! Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang.